observando o tráfego da companhia assim que inicia táxi. Que esse é o portão número 3. Gente, ingresso no Juliette, vai prosseguir como número, é, para o número 3, atrás da aeronave que está iniciando o táxi, Golo 327. Para o táxi, Golo 754, tem a bordo 54, 3 horas e meia de autonomia, alternando Fortaleza. Um ponto espalhado da Charles, 86, 1010, o ajuste, tem um bom voo no 754. Ok, quanto espera o Golo 754? Confia? Não, 3325 é alternado. 3325, obrigado, Gonçalo. Olá. 6702, good afternoon, squawk ident, after deviation, fly heading among position to perform among arrival, descent to flight level 060, altimeter setting 1010, remain under radio surveillance. Setting 1010. 1010 flying Amman, West 6702. Oh, that is yours. Pronto. Ali mantendo 0, Golo 754. Ali mantendo 0, Golo 754. V 6702. Stand by. Mas vou ingressar logo. Não, não, a gente já iniciou. Pensa 200 já iniciou, como recebe? Afirmativo, então chame para o táxi. Chama nada, mas você não corta, Maria, Luciano? Só porque a mensagem está muito baixa, ok? Com a letra 2. E agora? Permanece baixo. E agora? Piorou. Agora Recife, 12685, alterna 12545. 2685, alterna 2545, 8001, boa tarde. Salvador, boa tarde, Golo 600, livrou. Golo 600, seu portão será o 612, está sendo liberado agora, informe antes da Juliette. E informarei antes da Juliette, agora o 612, agora 600. Ground time 3173, any chance to coordinate flight level 350? 2.500 pés, altímetro 1.010, reportando aquela posição. Ok, positar, teste para 2.500 na prova do Terra Vitor 366, vai reportar, 3.192. Para o táxi, Flapjet 6721 com 113, 113 a bordo. 3 horas de Natal, como recebe agora? Muito bem, 18, 6, 6, 10, ajuste, 1, 1, 1, 2, 1. 7, ponte para o Charlie, 18, 1, 67, 18, 1, 67, 2, 1, boa. Decolada zona 7, controle 1935, bom voo. 1935, boa tarde. Aguarda. Controle, boa tarde, voo 754, subida pública. Voo 754. Contato radar na decolagem, suba o 390. 390 autorizado, solicita nível final 410, gol 1754. Coordenaremos com o Centro Recife, aguarde. Certo. Senhor Salvador, muito boa tarde, objeto 672, ano, ponto de espera. 721, boa tarde, Alinda Colono 0 no 40 graus, 49. Alinda Colono 0, web 6721, centro dos primeiros 90 metros. Ingresso da colagem no 7 no 40 graus, 49, Mike Ekdel. Clear down to 2,000 feet, heading Duna position to perform ILS X-ray 1110. 2,000 feet flying Duna web 6702. Electric up. Ready, go ahead. CH2 Guarulhos, fly level 340, upper risk 50. After takeoff, runway 10, right turn, dial departure, DNR transition, Salvador control 119.35, Skulk 5123. Manati reportando na 20ª milha. 20ª, reportando 20ª, Mike, é coberto. Ele poderia voar frote da presente, 672 Zona? Chega direto no Momo, aguardando coordenação com o Recife. Momo direto, obrigado, 672 119.35, 5127, eu transpondo. PDR 240, ponto seguro, acima na torre de ponto seguro, no Green. Caju, 5935 controle, 517 o transponder, o 3566 da TAM. Confirma o transponder? 5127. Correto, chama a própria. Chama na nossa, grato. Chame Centro Recife 12685, alterno 2545. 12685, alterno 2545, gol 1754, Centro Recife. Okay. tráfego, 1 hora, 4, 3 milhas, o oposto. Passando agora o 320, em descida para 1850. 1F177. Third standby runway 10 vacated, pressure 10 displaced 90 meters, wind 150 degrees at 06 knots, can H10110. 1010 standing by, runway vacated, wet 6702. Poderia voar, coordenar com o centro pro de Bangu para Messa 2 Zona? Pro de Bangu? Sim, Bangu. Guarde. Obrigado. Direto Bangu autorizado, porém restrito 270. Muito obrigado, Bangu, restrito 270, essa 2-1. Seu Fortaleza. Nível 390, caso o senhor já tenha algum outro, aceitamos. Negativo, ainda vou coordenar, então aguarde cópia. Aguardando, obrigado. Tudo bem, ponto seguro, capítulo na ponte, ponto seguro. Agora Recife, 12685, alterno 2545. 2585, 2585, boa. Chama o solo 219 para prosseguir o táxi. 219-3192. Object 6702, clear to land runway 10, 140 degrees at 049. Clear to land runway 10, at 6702. Pois, na Alfa, atendente da Juliette, ok? Vai manter agora no portão. Por enquanto, a informação, o portão 2 está ocupado ainda. Ok, então a Alfa vai manter a Alfa antes da Juliette, o 392 aguardando a confirmação. Solo 392 até 392, prossegue então Juliette agora, sua posição será a remota 13. Ok, esquerda Juliette, remota 13, tá 3192. Seu presidente, frequência livre para a coordenação, Mike Eco Delta. Boa, tá bom, tá Mike Eco Delta. Planar. Go ground, good afternoon, this is WebSat 6702, okay, runway 10. Sir? WebSat 6702. Roger, 6712, report before Juliet taxi. Before Juliet, I will call. Azul 4089, cópia. Prossiga. Autorizado 320, negativo 340, 320, Vitória, Abelisk 50, decolagem no zero, direita da Eldiné, 11935, 5126, Transponder. Sérgio, autorizado 320, Vitória, uniforme 50, pista 10, curva direita da Eldiné, 1935, 5126. 5126, correto, chama pronto. Chama lá. W6702, remote position 12, remote. Remote 12, W6702. Copia, 3834. Autorizado 390, Fortaleza, peso Luno 9, decolagem no zero, curva esquerda. Momo, transição frete 11935, 5133, transponder. 7777, chame agora Brasília, 12425, secundária 12655. Decimal 35, transponder 5133, 3234. Chame pronto pela puxa, acionamento. Chamará. Johnny, identificação, mantenha 3-0, vigilância, vertical Salvador, ground, é Recife, 125, decimal 45. Salvador, está 3834. 3834, prossiga. Portão 90, puxa acionamento. Puxa livre, sempre autorizado. Autorizado, chamará. Salvador, gol 2806, autorização Aracaju. Pelo meio, prossiga. Vamos para a cópia Aracaju, 508. Noite 06, Aracaju 90, mantém escuta, aguarde copo. Aguardando, escuta, 806. Solo azul 4089 no 9 para posicionamento. 4089, sim, motorizado a aeronave, datando portão 10, vai aguardar o pushback, aqui é o número 2 no setor. 7. Solo Salvador, boa tarde, gol no 600, tá no portão 612, sente da Whisky. Gol no 600, Natal, nível de voo 370, será coordenado, mantém escuta agora. Você escuta, gol no 600. Salvador Ground, Sun 3173, request start up, maintaining present position, please. 3173, approved, call me ready for taxi. Just to confirm, first start up at present position, please. Okay, start up in your position, call me for pushback. Okay, call you back for pushback, thank you. Solo Salvador, muito boa tarde, aqui é o Trip 5489. Prossiga. Solicita 160 para a Vitória da Conquista. Que horas que é o plano? Para que horas? O 05. Ok, tá um pouco cedo, não temos sistema ainda. Aqui quando estiver no sistema a gente coordena. Ciente, obrigado. Estou confirmando, é o nível 160 para o Trip? Afirmativo, 160 para o Trip. Ok, sim. Gol no 160. Tem informação ISC para copiar autorização Aracaju. Qual é, Frão? Maceió. Ok, o número 4 vai cópia 350, aguarde, 924. Aguardando, tem a saída prevista? Aguarde a cópia. Obrigado. Solo tá 3834, solicita o táxi, temos 82 a bordo, 3 horas e 58, alternando Teresina. 3834, livre táxi, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, lá torre 118.6, altímetro 1010. Autorizado táxi, pátio, Juliette Alfa, ponto de espera 10, 118.6. 1090, ajuste, obrigado, bom final de semana. 3834. Infraero, chamando, ator chamando, confirme, se recebe. Mantém escuta e aguarde. Salvador está 3661. Como recebe o solo 3661? Alto e claro. Número 5 para cópia, mantém escuta e aguarde, 3661. Afirmativo, está 3661, está na escuta, para você. Do 4089, portão 9, está livre o push e acionamento, chama para o táxi. Chora. Approach, good afternoon, Avianca, 6320. Avianca 6320, control via AMA arrival, clean to 2000, altimeter 1010. 1010, the AMA departure 122, AMA approach at 2020. Salvador, boa tarde, tá 3834, próximo ao ponto de espera, pistão no zero, pronto. Estou autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, vento de Uno 60 graus com 4 nós, então 3834. Uno 60 com 4 nós, pistão no zero, livre decolagem, tá 3834. Ready for pushback, Frona 1. 3173, come ready for taxi. Good, go back for taxi. Bom, Salvador, gol 1806, tá pronto no, para pushback, Frona 8. Aguarde para a cópia no 806. Guardando para a cópia e o pushback pode entrar? Não, negativo, aguarde. Solo Salvador, tá 3566 do Uno, tá pronto para pushback, acionamento. 3566, aguarde, portão 1, aguarde. Na sua escuta, 3566. Solo, Uno 394, boa tarde. Uno 394, mantém escuta. Escuta, 394. Para o táxi, 4089, tem 87 no POB, 350, alterna com fins. Acione o transponder 2222 e confirma destino. 806 para a cópia. Pronto para a cópia, 1806. 1806, Salvador, Aracaju, nível 190. Decola da 10, curva esquerda, subida Pucajama, Pojama direto. Acione 5120 e o controle 19.35. Está livre, puxa acionamento. Autorizado nível 190 para Aracaju, decola da 190, primeiro curva vai ser. Daí da pouca transição zero, após direto. 120, o transponder, controle 119, nível push, vai reportar o táxi, 80. O seu cotejamento foi cortado algumas informações. Coteja a saída, o transponder e o